Som. Então vamos começar, eu vou colocar aqui, vou parando e vou lendo. Prestem atenção na leitura e no vídeo. Todo mundo está dando para ver? Imagine homens morando desde suas infâncias em uma caverna. Essa caverna tem uma entrada aberta à luz, tá? E eles estão acorrentados, na verdade são prisioneiros. E eles não podem nem virar as cabeças e nem se mexer. Então eles estão numa caverna. São prisioneiros desde da infância. Então vamos dizer que a entrada da caverna é lá, em cima. Eles estão acorrentados de costas, né? Não podem nem virar a cabeça e só podem olhar para o fundo da caverna. A entrada da caverna fica em cima, depois de uma subida íngreme e escarpada. E a saída da caverna fica lá. A luz só vem lá de fora. Fora da caverna tem uma estrada, na verdade seria um muro, né? Onde as pessoas passam com mercadorias e objetos. Então eles só podem ver as sombras do que ocorre lá atrás. Porque entre eles, a entrada, há uma fogueira que ilumina e faz a sombra. Imagina que esses homens, eles podem conversar entre eles. Então você imagina que se eles olham essas sombras e eles estão ali desde a infância, toda a realidade para eles é o quê? Eles têm as sombras como a realidade deles. Eles foram colocados prisioneiros desde a tenridade. Então quando eles olham uma sombra, para eles aquela sombra é toda a realidade que eles conhecem. E quando eles ouvem vozes, o que que acontece? Eles entendem que aquelas vozes saem da onde? Das sombras. Porque é tudo que eles conhecem, eles não conhecem nada lá fora. Agora imagina que em determinado momento um desses prisioneiros é liberto e forçado a ser levado para fora da caverna. O que que vocês acham? Que ele aceitaria sair tranquilamente para fora da caverna? Na hora que ele olhasse, porque ele está virado, preso, ele sempre olhou aqui, sempre viu sombra. Na hora que ele fosse libertado e virasse, a primeira coisa que viria sobre ele era a luz. E essa luz, né, seria... Então quando alguém falasse, oh, agora vou te levar lá para fora, qual seria a reação natural? Não, não, não, não quero, não quero. Essa luz não. Isso aí não deve ser bom. Mas imagina que mesmo com essa rejeição, ele fosse forçado a sair da caverna. De repente ele se veria diante da realidade, da vida toda. Das pessoas, dos objetos, das construções. Só que você tem que pensar o seguinte, em princípio, ele não reconheceria isso tudo. O que acontece quando você sai das trevas para a luz? Você está no escuro. De repente, acende a luz. Teus olhos, né? Não conseguem reconhecer as imagens. Então, o que, que acontece com esse homem quando libertado? Ele vai olhar as imagens e não vai reconhecer. Aquilo vai ser algo meio estranho para ele. Ele vai demorar um tempo, mas com esse tempo ele vai começar a reconhecer. Como é que ele vai reconhecendo? Ele primeiro vai olhar as sombras, que é uma realidade mais próxima do que ele estava acostumado. Depois ele vai reconhecer o reflexo dos objetos na água, por exemplo. Depois ele começa a enxergar os objetos como eles realmente são. Quando ele quiser olhar o céu, por exemplo, e os astros, primeiro ele vai reconhecer isso mais facilmente à noite. Só no final de tudo, depois de algum esforço, de algum tempo, é que ele vai ter a visão do sol. Vai ser a última coisa, porque até a vista dele se acostumar, o sol seria a última coisa que ele veria e reconheceria e enxergaria como realidade. Agora, imagina que uma pessoa que sai de uma caverna e que era a vida dela inteira, é levada para a vida real, ela olha e fala, isso aqui é a verdade? Não aquilo que eu estava vivendo. O que eu vou fazer? A primeira coisa é, vou contar para o pessoal lá atrás. Imagina que essa pessoa vai vivendo essa realidade nova, ainda que ela lembre do tempo que ela era prisioneira. E vamos imaginar que naquele tempo ela fosse uma pessoa que as outras considerassem, honrassem. Vamos dizer que ele fosse o mais sábio entre aqueles prisioneiros. Ainda assim, não tenha dúvida que ele preferiria ser, de repente, um simples lavrador nesse mundo novo do que voltar para a caverna. Por mais honraria que ele tivesse na caverna, porque ali ele viu que a realidade ali se mostra a vida verdadeira. Para que voltar? Não quer voltar. Voltar para as trevas, voltar para as sombras, não faz sentido. Mas uma reação natural seria fazer isso. Voltar para contar para as pessoas que estão lá prisioneiras qual é a verdade. Que a verdade não é aquilo que elas estavam enxergando. Só que imagina que quando ele volta da luz para as trevas, acontece uma coisa parecida que aconteceu antes. Porque você está no sol, né? Você se acostumou com a claridade, de repente você volta para as trevas, a sua vista precisa se acostumar de novo com as trevas. Então o que acontece? Normalmente você vai chegar meio tateando as coisas. Então imagina que esse homem chega desse jeito, tateando as coisas, mas explicando para as pessoas qual é a verdade. Ele já não consegue explicar isso com a desenvoltura que aquelas pessoas estavam acostumadas ali, porque ele já está acostumado com a outra vida, com a vida com a luz. Mas mesmo assim ele explica. Qual é a reação natural desses prisioneiros? É dizer o seguinte, olha, esse cara está louco. Olha como fez mal para ele sair daqui. Ele voltou doidão. Ele voltou que ele não consegue nem enxergar as coisas direito. Essa é a reação de quem ficou. E se ele, o ex-prisioneiro, quisesse fazer de tudo para libertar algum deles, qual seria a reação natural desses prisioneiros. Descer-lhe o cacete. Daqui você não me tira. Você não vai me levar para esse lugar que fez você voltar desse jeito. Entenderam? Simples. Por que eu trouxe esse mito da caverna? Nós estamos na sexta aula do nosso curso. E até agora eu trouxe alguns conceitos, ainda que fundamentais, mas há alguns conceitos, e eu tenho certeza que há alguns conceitos novos para vocês. Só que, gente, nós temos 2 anos de curso. Não são 2 meses. E eu pergunto, vocês estão dispostos aí até o final? Boa vontade não é suficiente. Boa vontade não é suficiente. O que eu quero que vocês entendam é que o nosso objetivo aqui não é só passar informações teológicas para vocês. Isso é importante, é bom, vai ter muitas. Mas não é só isso. Eu não abriria um curso para ficar passando informação. Isso aí, se fosse para fazer isso, eu gravaria um videozinho no YouTube e pronto. Tem mais. A minha intenção aqui é fazer com que as pessoas que frequentam esse curso cresçam. Cresçam. Mas esse crescimento, ele demanda esforço. Ele demanda vontade. Nossa, Melk. Boa noite. Crescimento demanda esforço, demanda vontade e demanda uma decisão clara. Bom, Aristóteles escreveu num livro dele chamado Metafísica que o princípio do pensamento, do exercício do pensamento surge com o espanto. Com o maravilhamento. Ou seja, ele diz assim, olha, as pessoas começam a exercitar o pensamento porque elas se espantam. E com esse espanto cria nelas o desejo de conhecer. Elas veem que as coisas são maiores do que elas conhecem, então isso leva elas a conhecer. Isso é perfeito. Aliás, esse sempre, desde que eu li essa passagem de Aristóteles, eu comecei a usar isso para minhas aulas. Por isso que de vez em quando eu solto um conceito meio que faz vocês pensarem assim, ou tomarem um susto, porque isso estimula vocês a pensarem. Mas eu diria que é mais do que o espanto. Eu acho que o princípio do conhecimento, do exercício do pensamento, é a insatisfação. Se vocês estão aqui, é porque, de alguma maneira, vocês estão insatisfeitos. Vocês vêm aqui para quê? Para aprender. Aprender o que vocês não sabem. Certo? Porque, de alguma maneira, o que vocês não sabem, a situação de vocês não saberem algo, deixa vocês insatisfeitos. Então, vocês falam assim, não, eu quero saber. Eu não estou satisfeito em não saber. Eu quero saber. Então, esse é o impulso, essa insatisfação é que traz, que trouxe vocês aqui. Mas essa simples decisão de aprender não é suficiente, Tiago. Você simplesmente decidir, eu quero aprender, é o princípio apenas. Porque a estrada é longa. E a partir do momento que você toma essa atitude de aprender, de conhecer, você vai enfrentar na tua vida diversos aspectos alienantes que desviam o teu foco. A vida é cheia de aspectos que tiram a tua atenção. Nossa vida é uma vida alienadora. Somos alienados? Uma vez eu estava num curso, é era um curso de filosofia numa escola, que eu fui assistir só a aula inaugural. Aí o professor falou, ah, porque todos nós temos esse problema da alienação. Aí um aluno ficou, né? Ficou revoltado. Eu não sou alienado, você é um alienado. Porque eles entendem a alienação de uma maneira errada. Na escola, a gente aprende. Como na escola quase todos os professores são marxistas, eles ensinam alienação como Marx falava de alienação. Alienação, o que é alienação? É tudo aquilo que tira a tua atenção do principal. Então vocês têm um objetivo. Fala assim, não, agora eu quero estudar. Eu levei minha vida até aqui numa boa, não exercitei muito o meu cérebro, mas agora eu quero fazer diferente, eu quero implementar conhecimento na minha vida. Então você foca isso. Só que a vida vai trazer diversos aspectos alienantes, ou seja, aspectos que desviam o teu foco do teu objetivo principal. E são esses aspectos alienantes que vocês vão ter que lidar. É com eles que vocês vão ter que lidar. Porque eles vão estar aí o tempo todo. Não dá para fugir desses aspectos alienantes. Quais são esses aspectos alienantes? Eu posso dar milhões de exemplos. A nossa profissão é um aspecto alienante. Porque toda profissão, ela por natureza própria, ela se preocupa simplesmente com as questões específicas dela. Então você trabalha numa agência de navegação, está lá a sua preocupação com BL, com a documento de carga, tudo aquilo que não tem valor nenhum fora de lá. Mas lá dentro você tem a responsabilidade. Então você está lá trabalhando, você está lá na CT, por exemplo, está preocupado com o trânsito, esse é o trânsito, é a tua vida naquele momento. E não dá para ficar ali meditando demais no mito da caverna, do Platão, porque você tem a tua responsabilidade ali. Então você está focado, quer conhecer, mas você não pode dar todo o teu tempo e esses aspectos vão tirando. Existem milhares de outros aspectos. O Daniel vai ser papai daqui a um mês. Aí vem uma pequena coisa alienante também. Por que alienante? Porque ele tem que focar a atenção para aquela coisinha pequena e linda que está vindo. De uma maneira também alienante. Porque, de uma maneira, também tira o teu foco daquilo que você está fazendo. E outros aspectos, a tua família, a tua esposa, teus filhos, teus pais, às vezes até a tua igreja, são aspectos alienantes, porque eles não trabalham, esses aspectos não estão concorrendo contigo na direção que você está indo. Esses aspectos alienantes não estão preocupados se vocês querem conhecer, não estão preocupados se vocês querem aprender. Eles não estão preocupados com isso. Eles simplesmente demandam que eles sejam supridos. E você tem a responsabilidade de supri-los. E deve fazer isso. Mas vocês não querem ficar só respondendo a trivialidades. Espero que não. Vocês não querem só ficar cumprindo o horário de trabalho, respondendo às questões triviais, indo para a igreja, ouvindo o culto, indo para casa e pronto. Tenho certeza que não. Porque se vocês estão aqui, gente, toda segunda-feira, e segunda-feira não é um dia mole. Mas se vocês estão aqui, porque vocês querem mais. Querem aprender. Mas vocês já precisam se preparar para enfrentar esses aspectos. E existem milhares de outros aspectos. Se vocês observarem, toda a nossa vida, as pessoas que nos rodeiam, as nossas responsabilidades e obrigações, elas nos puxam para baixo. Elas nos puxam para baixo. Poucas coisas nos puxam para cima, para elevar o nosso pensamento. Normalmente a gente quer olhar para cima, mas somos forçados e obrigados a olhar para baixo. Além do que, existem os aspectos alienantes que nós mesmos entramos porque queremos e gostamos. Existem lazeres e diversões, e festas de família e jogos de futebol que nos alienam também. Aliás, acho que o futebol ultimamente tem sido a coisa mais alienante que existe, porque ele prende mesmo a nossa atenção, né? Tirando a Cida, a Sandra e a Jussara, é, elas têm as novelas também, que às vezes alienam. É, prende, de repente você se vê só naquilo. E você se vê conversando mais daquilo e tal. Bom, claro, isso faz parte da nossa vida, mas às vezes esse tipo de coisa é exercitado constantemente te torna um alienado. Alienado no sentido que você não tem mais um foco. Você apenas responde às coisas triviais na vida. E vocês já pensaram a quantidade de relacionamentos fúteis que nós temos? Pessoas que nos rodeiam que absolutamente nada nos acrescenta. Nada. Você é obrigado a conviver com todas elas, mas nada nos acrescenta. De vez em quando você tenta, né, puxar um pouquinho a conversa para ver se melhora, mas não adianta. A força para baixo é gravitacional. Para baixo é mais forte. Então vê que são dificuldades reais que a gente passa, mas a gente quer estudar. Mesmo que tudo em volta seja desmotivador. Em Efésios 2:2, Paulo fala assim: antes vocês que andavam pelo curso deste mundo. O que é o curso? É como um rio que segue um curso. Como uma maré, né, que tem uma direção. Então quando a gente toma uma decisão como a nossa, de, não, minha vida vai ser diferente, eu não vou me contentar com a trivialidade, eu quero aprender mais. Quando você faz isso, você exatamente parece que toma o curso contrário, você nada contra a maré. Porque tudo parece falar o seguinte: olha, você está louco, você vai entrar nessa furada. Como tem gente que decidiu estudar aqui e ouviu de outro, toma cuidado com o que você vai fazer lá. Pelo amor de Deus, a pessoa quer estudar e aprender, ela tem que tomar cuidado. Toma cuidado de ficar aí sentado na tua casa sem fazer nada. Mas é isso que o mundo vai dar. O mundo vai sempre fazer força contrária. Então, para vocês que decidiram estudar e pretendem continuar estudando, é necessário uma enorme força moral. Vocês precisam ter uma força hercúlea moral. Porque não é fácil. Vocês têm que estar convictos do que vocês querem. Tem que ser uma decisão de vida. Por isso que eu falo desde o começo que não adianta você achar que vai vir aqui, vai ficar pegando umas informações e vai para casa e tudo bem, esquece. Não sei onde você vai, é legal, tem um lanchinho. O professor é bonitão, né? Alguns. Vai para casa e tá tudo bem. Não vai aguentar. E chega uma hora que cansa. Cansa ficar só nessa. Então, você precisa ter a convicção moral decisiva de que eu quero aprender, eu quero sair do marasmo, da mesmice, das mesmas coisas de sempre e começar a descobrir coisas novas e enxergar que a vida é mais do que a caverna, é mais do que sombra, tem mais coisa do que eu vi até agora. Quando Jesus fala que a porta que leva a salvação estreita, ela é estreita mesmo. Porque a grande maioria das pessoas quer só o básico. A grande maioria das pessoas quer viver só com o cotidiano, só com o normal. Então a gente precisa de que algo seja para nós uma fonte de energia constante. Que quando a gente sente que vai esfriar, a gente possa ir lá e beber e falar: não. Isso não é fácil, gente. Eu tomei uma decisão de estudar já há um bom tempo atrás, mas algumas vezes eu falei: ah, será que vale a pena? Eu mesmo falei: será que vale a pena? Mas graças a Deus foram alguns momentos bem rápidos. Depois eu olho para o lado, olho para a caverna e falo: ah, não, voltar lá para trás não dá. Então, gente, é um caminho sem volta. A gente precisa ter um olhar focado. Se eu pudesse dar um conselho para pessoas que sofrem de depressão, de tristeza, de pânico, essas coisas todas que a gente vê, o conselho é: tenta buscar algo que te faça superior ao que você é hoje. Eu tenho 35 anos. Na flor da idade. Aliás, eu tinha uma teoria sobre por que quando eu tinha 30 anos eu fiz essa teoria, né? Olha aqui. Quando eu fiz 30 anos eu fiz uma teoria, que Cristo começou o ministério com 30 anos, por quê? Ele não era nem velho demais para ficar cansado e nem jovem demais para sofrer daqueles arrobos de juventude. Ele tinha a idade perfeita. Isso eu fiz quando eu tinha 30 anos, tá? Quer dizer, já estou passando desse negócio. E minha outra teoria é que no céu todo mundo vai ter 30 anos. Furada, mas é por aí. Então, eu hoje tenho 36 anos. Quando eu olho para trás, os meus 25, graças a Deus eu vejo um homem melhor hoje. Mas eu espero poder ainda viver algum tempo, né? Alguns anos, pelo menos a mais. E espero que quando eu tiver meus 50, depois se Deus quiser 60, depois que se Deus quiser de repente até uns 70, se Deus quiser até um pouco mais, esperem ter lá um homem muito melhor do que esse que está hoje. Mas quantas pessoas pensam assim? As pessoas vivem hoje preocupadas com hoje, imaginando que no futuro serão as mesmas. Aliás, tem aquela ideia, né? Hoje eu sou um trabalhador, um cara que corre atrás, um cara inteligente e tal. Qual é o meu sonho? Pegar uma aposentadoria do INSS e ficar sem fazer nada. Quer dizer, de vez de melhorar, piora, né? É a degradação total do ser humano. Não, se você pegar sua aposentadoria com todo direito, implemente isso com alguma coisa útil para a sociedade. E aí um outro muito pior, é alienação pura, é não fazer nada. Pode ser. Então assim, você olha, você tem que olhar para frente e imaginar, o que eu vou ser daqui a 20 anos? E falar assim, o que eu preciso fazer para ser esse homem que eu quero, ou essa mulher que eu quero ser daqui a 20 anos. Porque é uma necessidade que a gente tem, porque nós saímos das sombras. Entende? Quando vocês tomaram a decisão de estudar, vocês já deram o primeiro passo para sair da caverna. Então vocês tomaram uma decisão. Só que essa decisão vai trazer consequências. Essa consequência é tentar se manter firme contra todas as forças que virão para fazer você parar. Claro que a gente pode escolher viver na trivialidade. Eu posso escolher entrar para Gaviões da Fiel, ficar lá pulando, chamando pelo nome do Adriano o dia todo. Posso escolher isso. É um direito que eu tenho. Mas será que é possível para vocês que já tiveram um relance da luz voltar para trás? A minha experiência fala, não dá. Por mais que às vezes eu me canse, que eu acho que o trabalho é árduo demais, eu não consigo recuar. Porque as portas que se abrem são muito grandes. E outra coisa, você imaginar que você pode voltar e viver nas coisas mais triviais e básicas, você pode achar que é um alívio, mas não é. Reparem que se você vive desse jeito trivial, sem reflexão, os problemas se tornam muito maiores. Os problemas são muito maiores. A pessoa que medita, a pessoa que pensa, a pessoa que adquire conhecimento, naturalmente, ela se desvencilha melhor até dos problemas do cotidiano, porque ela vai ter as armas para isso. Então não imagina que voltar atrás é uma... Você fala assim, ah, eu tô cansado, sabe essa coisa de toda segunda-feira lá, ficar ouvindo o Fábio falar blá blá blá, cansei, vou voltar para a minha vida de dia a dia. Você pode até achar que está se aliviando, mas eu acredito que não. Na verdade, você está deixando que a pressão alienante te sufoque. E o resultado vai sair, sabe quando? Daqui a alguns anos. Quando você olhar e falar assim, nossa, eu não cresci nada. Não me tornei ninguém melhor. Sou o mesmo de 30, 40 anos atrás. Quem não conhece homens? Eu conheço homens que eu conheci com 30, 40 anos, hoje tem 50 e são exatamente as mesmas porcarias. Gente, não melhoraram nada. Uns até pioraram, conseguiram ficar pior do que eram. Como é possível isso? Só pode acontecer isso com pessoas que realmente não pensam em nada na vida. E outra coisa, a banalidade é uma forma de rebaixamento moral. Você viver uma vida banal, fútil, moralmente, é um rebaixamento, gente. Será que é isso que Deus quer para nós? Viver uma vida de moral rebaixada, fútil, sem graça, sem sentido? Quando nós vivemos na ignorância, isso impede que nós tomemos consciência de quem nós somos. Para você conhecer quem você é, é necessário conhecer. É necessário buscar isso. Como os gregos diziam, conhece-te a ti mesmo. Isso é possível se você pensar, se você meditar, se você buscar um conhecimento. Isso não é natural. O autoconhecimento natural que temos é desse tamanho, é mínimo. Mas se conhecer com profundidade demanda esforço, demanda busca, demanda dedicação, demanda entrega. E demanda uma decisão. Mas se você não toma essa decisão, você vai se manter na ignorância. E na ignorância não há autoconhecimento. O autoconhecimento que há na ignorância... Hoje, o café ele quase me indica o horário de terminar a aula. O autoconhecimento que há na ignorância é um autoconhecimento básico, trivial, simples. E há um perigo em não desenvolver essa autoconsciência. Porque quando você não se conhece, não conhece quem você é, qual é a tua origem, qual é o teu destino, quem é essa pessoa, você perde as armas. Aliás, você não tem as armas para enfrentar as adversidades, as dificuldades. Você não compreende qual é a tua posição no mundo e o que, que acontece? As tuas reações passam a ser reações automáticas. São repetições, é mimetismo que a gente chama. Você apenas, com um belo de um macaquito, apenas copia os outros. Mas nós somos macaquitos? Você quer ficar só copiando os outros? Como se você fosse um pastor da Universal? Porque um pastor da Universal é igualzinho ao mestre. Parece reproduções tiradas do computador. Falam igual, se mexem igual, gesticulam igual. Ignorância. São meninos que não têm armas, não têm instrumentos para desenvolverem-se a si próprios. Então o que eles fazem como macaquinhos? Imitam o cara lá de cima. O cara lá de cima é o pastor, não o da Xuxa. É o pastor. Por quê? Porque vivem uma vida pequena, menor. Mas não é isso que vocês querem, eu tenho certeza. E uma vida desse jeito é uma incubadora de perplexidades. É uma vida inferiorizada diante das dificuldades. E é aquela vida de medo e espanto diante de todas as coisas. Por quê? Porque falta armas. Armas para desenvolver. Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. O que é essa imagem e semelhança? Hã? Pensamento, inteligência, teu espírito, de uma maneira geral. E o que diferencia mesmo é a autoconsciência. Isso que vocês têm, de se conhecer, de saberem quem vocês são, de saberem que vocês estão num ponto do universo, que há outras pessoas, outras criaturas. Vocês têm consciência disso? Vocês acham que o mundo de vocês se resume aqui à quadra que vocês moram? Não, vocês têm uma consciência que vocês são um pontinho no meio de um universo gigantesco. Só o homem tem essa consciência. A consciência animal é uma consciência territorial. O cachorro, ele tem uma autoconsciência mínima, que é regional ali, da onde ele vive, das pessoas que estão ao redor dele. A Branca, nossa cachorra, ela não imagina que existem outros cachorros na China. Aliás, ela não imagina que existe outro cachorro no apartamento do lado, só quando ela quase sente o cheiro. Porque a autoconsciência dela é mínima. Mas nós não, seres humanos, tem autoconsciência ampla. Bom, essa autoconsciência, ela só é desenvolvida por meio do quê? Da inteligência. A autoconsciência só existe com a inteligência, é um desenvolvimento. Você não nasce com essa autoconsciência. Quando vocês eram bebês, desculpa, vocês não tinham autoconsciência ainda. Estavam desenvolvendo, mas a inteligência permite esse desenvolvimento. Ora, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança é essa inteligência, essa capacidade de reflexão, e essa capacidade de desenvolver autoconsciência, a gente só pode concluir que é essa autoconsciência que nos torna semelhantes a Deus. Esse é o aspecto diferenciador do homem em relação às outras criaturas. Ele tem autoconsciência. E é isso que torna ele semelhante a Deus. Deus tem autoconsciência? Vocês ficaram calados? Deus tem autoconsciência? Eu pergunto, Deus tem consciência de que ele mesmo existe? Pô, total, né? E como? Então, essa autoconsciência que também nós temos é que nos torna semelhantes a ele. Só que a nossa autoconsciência é igual a dele? Não. Deus tem autoconsciência completa. Deus tem autoconsciência completa. Nada escapa a ele. Ele sabe tudo dele mesmo. E tudo que envolve ele. Nada escapa. Nós temos isso? Não. Apesar de termos uma autoconsciência bem abrangente, muita coisa nos escapa. Não só coisas que estão ao nosso redor, mas tem coisa que está aqui dentro. Não conhecemos tudo aqui dentro. Então essa é a diferença entre a autoconsciência de Deus e a nossa. Por isso que nós não somos idênticos a Deus. Nós somos apenas a sua imagem e semelhança. Não é identidade, é semelhança. Agora, as nossas autoconsciências são iguais? São idênticas entre nós? Não. Há homens que se conhecem melhor e outros que não se conhecem. Por quê? Algumas pessoas desenvolveram isso durante a vida, refletiram mais. Por exemplo, quando eu vejo vocês que acreditam em Deus, têm consciência que vocês são gerados de Deus, têm consciência que de alguma maneira vocês estão ligados a essa história de Deus, têm consciência de que vocês têm um destino eterno com Deus. Isso já torna vocês mais autoconscientes do que uma pessoa que simplesmente vai lá para Gaviões da Fiel todo dia e não sabe nem o que está acontecendo. Então, entre os homens, há graus de autoconsciência também diferenciados. Agora, é o seguinte. Vou repetir. O que nos torna mais semelhantes a Deus? A nossa autoconsciência. Então, nós podemos dizer, será que quem tem mais autoconsciência é mais parecido com Deus? Sim ou não? Eu creio que sim. Por que a outra pessoa vai casar? Pode evoluir? Ela pode chegar. Potencialmente, ela pode ser mais parecida com Deus. Mas ela é? Então, se a nossa autoconsciência é o que nos torna mais parecido com Deus, quanto mais autoconsciente eu sou, mais parecido com Deus eu sou. Que tem autoconsciência completa. E quanto menos autoconsciente eu sou mais parecido com quem? Com a Branca, com a minha cachorra. Se eu tenho menos autoconsciência, eu sou mais parecido a um animal. Então, existem homens que não têm quase autoconsciência nenhuma, que vivem apenas ali, dentro daquele mundo que eles enxergam. E tem homens que têm consciência bem ampla da sua situação, da sua posição espiritual e que lá que seja. Aí eu pergunto para vocês, se desenvolver a minha autoconsciência me torna mais parecido com Deus, é bom desenvolvê-la? Sim. Sim? E não desenvolvê-la é ruim? Sim. E não desenvolvê-la é pecado? Sim. O que Tiago fala? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então vê que a nossa decisão é mais do que uma decisão apenas racional. É uma decisão por conhecimento que busca a semelhança de Deus. Seremos um dia completamente autoconscientes? Não, não acredito nisso. Senão nos tornaríamos Deus. Mas a nossa autoconsciência vai se desenvolvendo. E aí, gente, uma coisa muito pessoal, muito pessoal. Muita gente acredita, no meio cristão, que quando nós formos alçados a uma nova vida com Deus, toda a nossa experiência e passado é esquecido e começa do zero. Eu acho essa teoria muito estranha, principalmente para evangélicos, protestantes. Porque um católico que não crê no reino milenar na Terra, que o católico não crê. O católico crê que você morre e vai para o céu. Mas, se um católico crê que você vai para o céu e começa tudo do zero, vá lá. Eu acho que não bate também, não funciona, mas vá lá. Agora, para um protestante que crê que você vai e volta para viver um reino milenar, você crê que nessa ida você esqueceu tudo e volta como se fosse o quê? Uma criança que não aprendeu nada e de repente se depara com tudo aquilo, que susto é esse que você vai tomar? Eu nunca consegui entender essa teoria. Você vai para o céu, mas vamos dizer que você foi arrebatado no arrebatamento. E como no céu não há choro nem vela, nem ranger de dentes, então nós temos que esquecer tudo, porque senão nós ficaríamos lembrando, sofrendo, não é isso que a gente fala? Bom, mas se eu esquecer tudo, tá bom, estou lá no céu, vai lá. Sou uma criança, porque quem esquece tudo é uma criança. Quem não tem nada de memória, gente, todo nosso conhecimento é memória. Se nós não temos nada na nossa memória, somos crianças. Então, vamos lá, vamos dizer que somos crianças no céu. Mas aí a nossa própria teoria milenarista diz que nós voltamos para a Terra com Deus, com Jesus Cristo. E aí? De repente eu desço, encontro carro, rua, prédio, eu vou falar, que é isso? Saí da caverna, voltei, saí da caverna de novo. Entende? Eu não consigo compreender. Por isso que eu defendo tanto o desenvolvimento da autoconsciência, porque eu creio verdadeiramente que esse desenvolvimento é constante. Inclusive sobrevivendo à morte física. Não posso garantir essas coisas. Você tem que a gente faz aqui, reflete na eternidade. Eu creio que sim. Creio que sim. Eu creio que sim. Creio que o que a gente faz aqui, de alguma maneira, a gente leva. Porque senão seria realmente uma vida. E nada na Bíblia me indica que a gente perde essa autoconsciência. Ou zera a autoconsciência. Nada indica. Então eu creio realmente que a gente adquire as experiências, conhecimento, autoconsciência principalmente, e essa autoconsciência é levada de alguma maneira. E sobrevive. Porque o meu espírito já é eterno. Se nós pegarmos, fica tranquilo. Se nós pegarmos o exemplo de Cristo, a gente podia colocar essa música no vídeo aqui, combinava, né? Então, esse eu entender que essa autoconsciência zerada não combina. Vocês estão entendendo isso? Não combina. Né? Formatar é como zerar o HD. Pessoais. Aliás, e além de se apagar, exatamente, se eu apago o meu HD, quando eu estiver lá em cima, eu não sou mais o mesmo. É como um HD. Depois que se apagou, ele não é mais o mesmo, é outro HD. Você pode até particionar ele de outra maneira. Eu não consigo entender isso. Não fecho questão nessas coisas, porque talvez esteja um pouco acima da minha capacidade de compreensão. Mas eu não consigo entender isso. Então, por isso que eu defendo tanto essa coisa do desenvolvimento da autoconsciência. E o que eu busco é ser cada vez mais parecido com Deus. Como? No desenvolvimento da minha autoconsciência. Lembra que nós falamos na outra aula da que nós olhamos para o homem para enxergar de alguma maneira Deus. Isso se repete nisso que eu estou falando, mas de uma maneira mais profunda. É ser, não, agora eu olho não para o homem geral, mas eu olho para o homem que se desenvolve aqui dentro. E esse homem, cada vez que se desenvolve, se conhece melhor, você conhece melhor a Deus. Porque o autoconhecimento te leva ao conhecimento de Deus também. Aliás, todo conhecimento é conhecimento de Deus. Todo. Vocês concordam com isso? Todo conhecimento é conhecimento de Deus? Gente, vocês lembram do desenho que eu fiz? Princípio, fim, realidade. Deus, tudo está dentro, encerrado dentro de Deus. O que é conhecer? Conhecer é desvendar o que está aqui. Que já existe. Mas de alguma maneira você não sabia que existia, mas já existia. Quando você descobre, ah, esse pontinho existe. Eu não sabia, mas existe. Você conheceu. Adquiriu um conhecimento. De alguma maneira, você conheceu algo que faz parte da realidade. De alguma maneira, você conheceu Deus. A ciência, matemática. A ciência é conhecimento de Deus puro. Tudo faz parte do conhecimento de Deus. De uma maneira ou de outra. Desde que você entenda que tudo, que existe Deus. Você vai ter que entender que existe Deus. Se você entendeu que Deus existe, tudo está dentro dele. E tudo que é conhecimento dele. De uma maneira ou de outra. Às vezes é tão distante a ligação que você não consegue ligar. Mas é conhecimento de Deus. Conhecimento e Deus estão intimamente ligados. O que é o conhecimento, gente? É a luz que ilumina as nossas vidas. Então eu estou no escuro, de repente uma lanterna olha para, aponta para a cadeira e me faz conhecer que existe uma cadeira. Conhecimento é isso. Quando eu trago uma informação para vocês, aquilo que estava encoberto se torna claro. Conhecimento, luz. Conhecimento é luz. Por isso que uma pessoa ignorante é chamada pessoa de poucas luzes. Aquele é um homem de poucas luzes. Porque ele não tem o conhecimento. Agora é interessante que Deus é chamado de luz. Em 1 João 1,15. 1 João 1,15, Deus é chamado de luz. Ele é luz. Por quê? Porque ele desvenda as coisas que estão encobertas. Porque ele é toda a realidade. Mas interessante que Cristo, que é o Logos, que é a inteligência divina, também é chamado de luz. Porque Cristo manifesta a verdade, a realidade de Deus. Onde que Cristo é chamado de luz? João 9, 5. Por isso que ele é a luz que ilumina nossas vidas, porque ele desvenda um mistério que estava escondido. Gente, todo conhecimento é de algo que já existe. Ninguém descobre, já ouviram essa frase? Nada se cria. Nada se cria, tudo se descobre. Quando o homem cria um computador superpotente, o que, que ele fez? Descobrir as relações que existem entre os circuitos, entre a energia, entre sei lá mais o quê. Quando um homem mapeia o DNA, ele não criou isso, ele apenas descobriu que existe um DNA. Quando foi criado tudo isso? Quando foi criada a possibilidade de um computador superpotente, de um carro superpotente, de um mapeamento de DNA? Onde foi criado? Eu digo antes da criação. Só por curiosidade. O que é a criação? Matéria. Vá. Se transforma em coisas, né? A origem dessa matéria eu não sei, qual é a primeira matéria também não sei, mas coisas que se formaram, haja luz, haja terra, divide, pá. Essas divisões são o quê? Divisões matemáticas, né? Tanto de terra para lá, tanto. Mas peraí, aonde existiam essas proporções matemáticas? Existiu antes da criação. Na mente de Deus. Será que nós podemos dizer que essas ideias matemáticas são eternas? Estão dentro de Deus? Então podemos dizer que as relações matemáticas são uma pura manifestação de Deus? Talvez. Então, o grande computador que você compra, o iPad, o iPhone e tal, eles já estavam com possibilidades, ou melhor, uma palavra mais técnica, potências. O que, que são potências? Coisas que podem vir a ser, que há a possibilidade de vir a ser, já antes da criação. Ou na criação, talvez. Então, o homem apenas vai descobrindo as coisas que estão aí. Mas tudo está dentro da realidade divina. Deus é luz, Jesus Cristo é luz, porque eles iluminam a nossa vida. Vocês percebem que o conhecimento se torna algo quase religioso? Né? Isso para nós é estranhíssimo, estranhíssimo. Por quê? Porque nós fomos formados numa ideia que é o seguinte: aqui é o homem, magrinho como eu, e o seu conhecimento está aqui. Então, ele tem o conhecimento como uma coisa que ele põe à parte. Quando eu estou assistindo o jogo do Santos, não há conhecimento. Ali está só diversão, é só tal. Quando eu estou na igreja ouvindo o culto, vendo o culto, também não há. Ali há só espiritualidade. E o conhecimento está guardadinho. Aí quando eu chego em casa, sento na minha escrivaninha, aí eu pego na gavetinha o meu conhecimento e vou usá-lo. Mas isso é uma ideia moderna. Porque o homem é um ser uno. E o conhecimento faz parte dele todo. Conhecimento não é só mente. É mente, coração, alma, espírito. Experiência, sensibilidade. Tudo é conhecimento. Conhecimento talvez seja o ato mais religioso que existe. Qual é a textura dessa parede? Eu não sei. Então eu encosto a mão. Nesse momento é um conhecimento que eu adquiro pela sensibilidade, pelo tato. Quando você fala para mim o nome do seu pai, é algo que eu não sabia. É um conhecimento que eu adquiri. Tudo é conhecimento. Conhecimento está ligado ao homem inteiro e não apenas ao seu cérebro. O cérebro é apenas um instrumento para o conhecimento, mas ele não é o conhecimento. O conhecimento está no homem. E todo conhecimento é conhecimento de Deus. Então, a nossa decisão é mais do que acumular informações, é mais do que aprender teologia. É uma sugestão para que nós possamos crescer pessoalmente e, de alguma maneira, nos libertarmos das amarras do pecado. Opa, das amarras do pecado, é isso mesmo. Porque ignorância é pecado. Se eu sei o que posso fazer de bom e não faço, eu peco. Negligência. Negligência. Agora, por que a gente estranha? Ah, Fábio, então você está criando uma ideia de uma religiosidade mental e racional. Não! Não! Porque conhecimento não é só razão. Conhecimento é tudo. Tudo, tudo, tudo, tudo. Por que será que o nosso culto, como a Bíblia nos ensina, deve ser racional? Porque é um culto. Não, é porque é um culto autoconsciente. O que é um culto racional? É um culto que você faz sabendo quem você é e sabendo quem está recebendo o culto. É um culto racional, você sabe o que você está fazendo ali. Você pode pular, virar, driblar, dar cambalhota, mas você sabe quem é você e para quem você está fazendo. Você não está ali só no instinto, não, você está racionalmente consciente, autoconsciente da sua posição ali. Tem mais um pouquinho de coisa que eu vou falar, mas vamos dar uma pausa, depois eu falo só mais um pouquinho e aí a gente abre para as perguntas, tá bom?